barulho, é só barulho, é dia e noite, naquela coisa do hip hop e do rock. Ah, anda com aquela coisa do GPL, ou Japanel, ou Tatael. Esses programas que é só barulhada. E aqueles cabelos. Geração Sem Limite. O programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos. Olá, bem-vindos a mais um GSL, o vosso programa para gente jovem e menos jovem da Rádio Transmundial. Olá, Pedro. Olá, João, estás bom? Ótimo. E nós hoje temos um convidado, escritor, pastor, pastora, pai, pensador, sim, pai, filho, marido, já marido agora. E amigo. Olá, Hugo. Olá, bem-vindo. Obrigado. Obrigado por estar aqui connosco. O Hugo vem nos apresentar esta semana e para a semana os seus dois novos livros, As Lições do Atleta e O Melhor Está Por Vir. E nós temos livros para oferecer. É verdade, é verdade. Portanto, fiquem atentos à nossa emissão, porque nós vamos oferecer livros nesta emissão que o Hugo amavelmente cedeu, como o faz sempre quando vem cá apresentar os seus livros. Entretanto, vamos ouvir Need to Breathe. Sim, vamos ouvir. E qual é a música? A música chama-se Multiplied. Ok, vamos ouvir Need to Breathe com a música Multiplied e já voltamos. Your love is like radiant diamonds bursting inside us. We cannot contain. Your love will surely come find us like blazing wildfire, singing your name, God of mercy, sweet love of mine. I have surrendered to your design. May this offering stretch across the skies. These hallelujahs be multiplied. tenham gostado dos Need to Breathe, uma excelente banda. Procurem no YouTube e vão conhecendo melhor esta banda. Entretanto, antes de falarmos com o Hugo, vocês podem entrar aí no site do Hugo, hugopinto.org. Se quiserem entrar diretamente nos livros, hugopinto.org/lições do atleta ou hugopinto.org. O melhor está por vir, mas tem lá. Então tem um separador, quer dizer, livros, e chegam lá e têm lá os cinco livros que já estão online. Temos uma novidade: é que se encomendarem os livros diretamente no site, os portes são gratuitos, só pagam um livro, o que é fantástico. Hugo, conta-me, tu já tens outros livros lançados e agora lanças de uma vez só, o lançamento foi feito no último domingo, dois livros. Como é que surgiu isto? Dois livros de uma assentada. Bom, a verdade é que já estava escrito, não é? Ok, pronto, está explicado. Foram séries que eu fiz no meu blog e a dada altura comecei a pensar em pôr em forma de livro. Pronto, são... É um tipo de formato que hoje está muito... Há muita procura e as pessoas falam-me nisso. Que é livro de bolso com capítulos curtos, meditações curtas, porque muitas pessoas hoje não querem ler muito ou não gostam de ler muito. Bom, isso tem os seus lados negativos, mas por outro lado também precisamos alcançar essas pessoas. E hoje as pessoas também com a internet não estão habituadas a ler textos muito compridos, muito longos. Então eu creio que poderá ser um formato que sem dúvida tem tido muita procura, as pessoas gostam muito e dizem, ah, é muito bom, isto é bom, é fácil de ler e tal. E as pessoas estão a gostar da ideia e estão a agarrar bastante. Basicamente eu lancei logo os dois porque pronto, já tinha os textos e esta é uma série que eu quero fazer vários, é a série Lições para a Vida, e então para já de pontapé de saída são estes dois. O primeiro livro, e é sobre ele que vamos nos debruçar neste programa, chama-se Lições do Atleta. E basicamente tu comparas neste livro a nossa vida, o nosso dia-a-dia, as nossas provações a um atleta. Um atleta tem que superar várias fases, muitas vezes, quase sempre, tem que superar ele próprio. Exato. E é essa analogia tu fazes. Como é que surgiu esta ideia de comparares a nossa vida a um atleta? Esta ideia não é minha, né? Esta ideia já vem da Bíblia, mais precisamente do Novo Testamento, principalmente Paulo. Portanto, a Bíblia ela é abundante em muitos textos que comparam a nossa vida à vida do atleta. Basicamente o que eu fiz foi identificar esses textos, reuni-los todos e começar a comentá-los e tirar dali, extrair dali as lições que os textos procuram transmitir, não é? Várias vezes, portanto, mais Paulo, mas há um ou outro também, outro autor que também fala muito sobre isso, sobre termos uma atitude também como o atleta. Por exemplo, um dos textos chave, logo, está na própria contracapa, é: não sabem que no estádio todos os corredores tomam parte na corrida, mas um só é que recebe o prémio? Corram, portanto, de maneira a poderem recebê-lo. 1 Coríntios 9:24. Portanto, e há muitos outros textos que falam sobre isso, sobre o atleta, e as comparações que podemos fazer, não é? Há aqui duas ideias no livro que tu lanças, que é, e também baseado em textos bíblicos, que é o passarmos por provações e o facto de, por vezes, temos que renunciar a tudo. Tu achas que isto são ideias que hoje em dia, da forma como está montada a sociedade, podem ser bem aceitos? Claro, são... Bom, serem bem aceitos ou não, depende das pessoas, mas são realidades, são verdades, não é? Esta é a analogia do atleta, porque ele passa por provas, e nós também passamos por provas. E muitas vezes temos uma ideia, a nossa tendência natural é olhar para as provas sempre de uma forma negativa. As provas são super negativas. Eu não quero provas na minha vida, eu não quero isto na minha vida. Aliás, isso é muito português, não é? Muito a português. Quando olhamos para o atleta, nós vemos que ele alegra-se com as provas, porque são, não quer dizer que elas não sejam dificílimas, são complicadíssimas, dificílimas, mas só que ele sabe que são as provas que o levam ao pódio. E é esta mentalidade também que eu procuro traduzir em alguns capítulos do livro para a vida. É que, pronto, as provas podem ser difíceis, podem ter muitos aspectos negativos, podem exigir da nossa parte muita coisa e muito cansaço e muitas lesões e etc. Mas são elas que permitem vencer, são elas que permitem levar-nos a algum lugar que possa fazer a diferença, algum significado e até algum sabor na nossa vida. Então elas têm que também começar a ser encaradas nesta forma. Tu falas no livro, há duas regras nas lições para o atleta. Falas em disciplina e regras. Sim. Para se ter regras, ou para se cumprir regras, é preciso disciplina. E para haver alguma disciplina, temos que ter algumas regras. Exatamente. Como é que nós podemos aplicar esta analogia do atleta ao nosso dia-a-dia? À vida. Àquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. À nossa relação com a família, com os nossos claro. Colegas de trabalho. Uma coisa muito interessante no atleta, e é interessante porque os grandes atletas, as pessoas querem ouvir a história da vida deles, porque aprendem com isso. Ainda hoje, esta analogia é constante. Por isso que as pessoas gostam muito de ouvir sobre a vida deles e como é que eles vivem e o que é que eles fazem para chegar onde chegam. Há pouco tempo eu ouvi, desculpa esta parte, eu ouvi alguém perguntar o que é que vocês acham, Cristiano Ronaldo, ele é mais artista ou é mais cientista? Quer dizer, e as pessoas ficaram ali, todas ali numa discussão e tal e tal. E a pessoa que estava ali a procurar ensinar alguma coisa com aquilo, ele disse, não, é que o pessoal tem a mania que ele é só porque sabe, é só porque tem jeito, é só porque entendeu, é só porque é artista. Mas não é só isso. Ele tem que ter muito cientista. Ele tem que treinar muitas horas, ele tem que treinar aqueles livros constantemente. Portanto, esta coisa da disciplina, e muitas vezes há aquela ideia quando se pensa nas estrelas de Hollywood ou nas estrelas da música, pensa-se que é tudo só luz e cor-de-rosa, mas há muito trabalho por trás, há muito empenho, há muita dedicação para todas as pessoas que têm sucesso, ou a esmagadora maioria, tem de haver um grande empenho, disciplina, muita renúncia, muita dedicação. E para haver uma dedicação a umas coisas, temos que largar outras. E esta disciplina, isto na vida aplica-se também, porque na vida, quando nós queremos alcançar algumas coisas, nós temos que largar outras. É um princípio, chave na vida. Nós temos que nos disciplinar de alguma forma para poder obter, alcançar objetivos, metas, alvos, propósitos. E sem dúvida que as pessoas que chegam mais longe na vida e que mais ganham na vida são pessoas que têm que ter disciplina, têm que ter, alguém disse que a disciplina é a ponte entre os nossos desejos e as nossas realizações. E, portanto, é fácil desejar e sonhar e ficar a pensar, epá, se eu tivesse as oportunidades do outro, se eu tivesse a família do outro, mas as pessoas que se disciplinam, em vez de porem a chave nas circunstâncias, põem a chave em si próprios. Se eu me disciplinar, se eu me focar, se eu me concentrar, se eu me esforçar, eu posso alcançar este objetivo, apesar de tudo à minha volta ser tão adverso e difícil. Portanto, as oportunidades também se criam, tanto não é? As oportunidades criam-se, sem dúvida. Exatamente. Portanto, não podemos estar à espera que as oportunidades caiam do céu. Portanto, há que lutar. O vencedor raramente espera pelas oportunidades. Exatamente. Normalmente, e é tão interessante ouvir histórias como as de Messi, por exemplo, teve um problema de crescimento, não é? Por isso ele ficou pequeno. E ele diz que por causa daquilo ele habituou-se, como não tinha a altura dos outros, habituou-se a driblar mais a bola, não é? E vemos que esta é a grande potencialidade dele, como ele dribla a bola. Portanto, pessoas que agarraram nas suas dificuldades e usaram-nas para superar e para ser os campeões que hoje são. Uma das coisas que tu falas no livro é largar o passado para conseguirmos alcançar o futuro, ou abraçar o futuro. Sim. Isto, por vezes, o atleta terá que o fazer. Ele terá que aprender, mas esquecer eventuais derrotas que tenha tido, ou frustrações, prosseguir, treinar mais. Tu deste o exemplo há pouco do Cristiano Ronaldo, independentemente da opinião que as pessoas possam ter. O sucesso dele deve-se também a muito trabalho. Muito treino. E muito o passado que ele teve de deixar novo a família para vir para o continente e prosseguir aí o seu treino. Mas todos os dias há treino. Há muito trabalho ali, há talento, mas também há muito trabalho. Passando isso para o nosso dia-a-dia, para a nossa vida de, entre aspas, comuns mortais, por vezes é muito difícil nós, quando tentamos chegar um pouco mais além, tentar chegar a um objetivo, a um alvo, tu também falas em alvos. O passado. Sim, deslargarmos-nos do passado. Como é que... Há duas coisas, eu creio que foco isso, há duas coisas que nos fazem ficar presos ao passado. São o sucesso e o fracasso. Exatamente as duas opostas. E isso pode prejudicar. Por exemplo, nós vemos exatamente atletas e equipas, quando têm um grande sucesso, muitas vezes descoram ali um bocado e já acham que é tudo fácil e têm derrotas incríveis. Isto acontece também na vida. E a outra razão é também a verdade. Tiveram um deserto tão grande, um fracasso tão grande, que depois estão muito desanimados e depois têm dificuldade de voltar a vencer. Então é preciso lidar com o passado, é preciso aprender com ele, mas é preciso deixá-lo ficar onde ele está, atrás. E avançar para a frente e acreditar que é possível ou continuar a vencer ou inverter as derrotas. Mas lá está, é preciso manter-se focado. Manter-se focado. Ninguém consegue andar para a frente a olhar para trás, não é? Exato. Portanto, olhar para o retrovisor. Isso é para quando se anda para trás. Portanto, se as pessoas querem andar para a frente e querem pensar em alguma coisa que está à sua frente, é muito importante lidar com o passado, tratar o passado, feridas do... Agora, em questão da vida, feridas do passado, mágoas do passado, ou até sucessos do passado. Há pessoas que tiveram tanto sucesso que depois pensam, pá, nunca poderei viver os tempos que já vivi. E ficam frustrados e nem tentam mais nada porque já foi tão bom no passado que é impossível igualar aquilo. É preciso deixar isso para trás, ou então dizem, no meu tempo é que era, os meus tempos é que ficam presos ao passado. E isso é muito importante, continuar a viver o presente, perspectivar o futuro, acreditar num bom futuro e acreditar naquilo que Deus tem reservado também, como um Deus que é fiel e que cumpre o seu propósito. Um atleta tem sempre por objetivo alcançar algo, que normalmente é um prémio. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Mas antes, vamos ouvir uma música. Vamos ouvir Christian Stanfield, My Heart Is Yours. E já voltamos. I give you my life, I give you my trust, Jesus. You are my God, you are enough. My life in your hands. My heart is yours. Christian Stansfield. Espero que tenham gostado deste novo artista. Vamos ouvir mais músicas dele no futuro. Entretanto, vamos lançar aqui um passatempo. Lança lá, João. Lança lá. Então, tomem já nota. geral@radiotransmundial.org. O primeiro ouvinte que nos disser qual é a primeira lição enunciada no livro do Hugo Pinto ganha o livro. De Borla. Estamos a falar de livro de Borla e sem portos. Vocês podem entrar no site do hugopinto.org e conseguem encomendar os livros e os portos são gratuitos, são oferecidos. Mas aqui estamos a falar do livro completamente de Borla. Enviem-nos um e-mail com a vossa morada, o vosso nome e indiquem qual é a primeira lição a reter nas lições do atleta, o livro do Hugo Pinto, e o livro será vosso. Não se esqueçam, geral@radiotransmundial.org. Hugo, um atleta tem sempre por objetivo alcançar um prémio. Sem dúvida. Se nós considerarmos isto para a nossa vida, nós cristãos, agora falo para cristãos, o nosso prémio é alcançar um dia a glória com Deus, estarmos junto dele para toda a eternidade. Esse é o nosso prémio. E a pergunta que eu te faço é uma pergunta que eu já ouvi várias vezes, já ouvi várias respostas e também já ouvi silêncio para essa pergunta. Que é, como não é que nós... Um crise. É a primeira vez. Como é que nós que vivemos terrenamente, que somos pessoas que uns gostam de chuva, outros gostam de sol, uns gostam de vermelho, outros gostam de amarelo, uns gostam de pastel de nata, outros não gostam. Outros até gostam de verde. Exatamente. Por incrível que pareça. Qual é o problema? Não há problema nenhum, João. Ah, não há problema nenhum. Ok. Gostos diferentes, as pessoas têm todos gostos diferentes. Mas todos tentamos alcançar algo. Há uns que querem um carro novo, uma casa nova, um livro novo, etc, etc, etc. A promoção na empresa, etc. Um livro novo é uma coisa boa. Sim, exatamente. Um livro é um amigo. Nós, como cristãos, o nosso objetivo é algo que não é palpável. Como é que podemos, tendo o nosso prémio algo mais elevado, como é que nós podemos muitas vezes lidar com as frustrações do dia-a-dia e não conseguir, entre aspas, prémios pequenos aqui na Terra? Não conseguir prémios pequenos? Aquela frustração diária, às vezes, de não se conseguir ter determinado, não alcançar determinadas situações, sei lá, uma promoção no trabalho, o que quer que seja. Bom, são sempre coisas que têm a ver com a nossa vida. E eu creio que o prémio de Deus também tem a ver com o propósito que ele tem, mesmo aqui, até porque o céu já é garantido e já está dado e já está oferecido. Mas há propósitos e há coisas que Deus quer que alcancemos. Agora, muitas vezes as pessoas limitam esses propósitos a questões pessoais e a vantagens pessoais. Eu acho que aqui também precisamos talvez ver um pouco mais longe e entender o propósito e a vontade de Deus para a nossa vida. E entender isso é irmos além de nós próprios. É como eles vão muito para além daquele prémio momentâneo. Para eles, o mais... Eu gostei daquela vez que o Mourinho agarrou, uma vez que ele ganhou um prémio e atirou aquilo. A medalha para o público. Atirou, ele estava a dizer, pá, isto é para vocês, mas por outro lado ele está desprendido daquilo de um... Eles estão ali para ganhar, eles estão ali porque eles sabem que nasceram para aquilo. Isto é muito importante entender isso. Porque quando eles são mesmo de um elevado nível, eles sabem que nasceram para aquilo, eles sabem que aquilo é mais do que ganhar um prémio, tem a ver com a satisfação da vida deles, tem a ver com descobrir o propósito para o qual eles foram criados. Né? Eles percebem qual é a missão deles na vida, no sentido de perceber, eu nasci para isto, isto tem tudo a ver com os meus dons, com a minha paixão, com a minha entrega, isso, e é isso entra... que puxa por eles. Isso entra e nós precisamos disto na vida, nós precisamos... Alguém disse que carreira é o que tu fazes para ganhar o dinheiro, chamada é aquilo que tu fazes para aquilo que tu fazes por descobrires para o qual nasceste, não é? E isso vai muito além de qualquer satisfação ou gratificação momentânea, monetária ou material. E isso tem muito a ver com todo o propósito de Deus que passa pelo aqui e que repercute-se pela eternidade, como já falaste também. Isso é também entendermos a vontade de Deus para a nossa vida, é também, em certa medida, entendermos a nossa vocação. Porque, sem dúvida. Porque, a nossa vocação enquanto cristãos, é isso que estás a dizer. Exatamente. Por exemplo. Enquanto cristãos e enquanto pessoas. E enquanto pessoas? Sim. Enquanto pessoas. Porque entender a minha vocação, por exemplo, vamos ver uma pessoa, por exemplo, um atleta na vida real. Pode ser cristão, ele entendeu a vocação dele como na vida. É aquilo. Tem a ver com as profissões. Tem a ver com. Há pessoas que a profissão deles é a sua vocação. E há outros que, infelizmente, não. Eu creio que as pessoas mais felizes são aquelas que conseguem aliar a profissão à vocação. Vocês entendem que aquela é a vocação da vida deles, porque tem a ver com a paixão, com aquilo que eles gostam, e de alguma forma eles há tanto prazer em fazer aquilo que eles sentem que eu nasci para isto. E acho que... Aliás, há uma frase muito conhecida que diz que aprende o que é que nasceste para fazer e nunca terás que trabalhar. Nunca trabalharás mais nenhum dia da tua vida, é verdade. Faz o que gostas e nunca trabalharás mais nenhum dia da tua vida. Também já Hugo, nós estamos quase a terminar. Vocês em casa não se esqueçam hugopinto.org para poderem conhecer mais do Hugo Pinto e também encomendarem livros com portes gratuitos. Eu gosto muito de frisar isto. E não se esqueçam do concurso que lançámos há pouco. A primeira pessoa a enviar-nos um e-mail a indicar-nos qual é a primeira lição do livro Lições do Atleta, do Hugo Pinto, ganha este livro gratuitamente. Hugo, porque estamos a terminar, e de uma forma muito resumida, para quem não conhece os teus livros, e para quem não conhece sequer e para quem não te Deus, conhece, para quem não te conhece, consegues resumir o livro em 30 segundos? Lições do Atleta em 30 segundos. Bom, Lições do Atleta são algumas lições que nós podemos tirar da vida de um atleta, que já estão registadas na Bíblia, alguns desses princípios, alguns comentários, algumas ilustrações, que serão importantes para a nossa vida. Tal como o atleta passamos por provas, tal como o atleta nós precisamos vencer. Não podemos passar pela vida só aqui para ver, para ficar a ver. Um atleta não fica a ver, ele não fica nas bancadas. Ele está lá a fazer as coisas acontecer. Eu creio que esta é uma coisa importante que Deus nos criou para ser. Não passemos espectadores da vida. Infelizmente a maioria das pessoas ainda são espectadores da vida e não sabem uma coisa que eu quero deixar aqui novamente bem clara. Você nasceu para ser um vencedor, para ser um campeão. Não seja um espectador. Saia das bancadas, entra no campo, faça as coisas acontecer. Grandes coisas podem acontecer na sua vida, principalmente quando Deus é o seu treinador, quando Deus é o seu guia, quando Deus é o seu senhor. O impossível, o fantástico, o maravilhoso e o melhor podem fazer parte da sua vida. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado por estares connosco. E é um prazer muito grande. Um prazer muito grande é sempre meu. E não se esqueçam, fique sem esta frase para a próxima semana. O melhor está por vir. Fiquem bem. Deus os abençoe. Uma boa semana para todos. Até para a semana. Ah, a música. O que é que vamos ouvir, Pedro, para terminar? Olha, vamos ouvir Carry Job com You Are For Me. Ok, vamos ouvir. Fiquem bem. Deus os abençoe. So faithful, so constant, so loving and so true, so powerful in all you do. You fill me, you see me, you know my every move, and you love for me to sing to you. I know that you are for me, I know. take me in my weakness, and I know that you have come now, even if to write upon my heart, to remind me who you are. É só barulho, é só barulho, é dia e noite naquela coisa do hip hop e do rock. GPL, ou Japarelo, ou Tatarelo. Esses programas, que eu sou barulhada. E aqueles cabelos. Geração Sem Limite. O programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos.